Mixtape. Mixtape. Cristal. Usa da pilantragem pra se adiantar. Esqueceu até de quem devia pra pagar. Depois não vai dizer que não foi avisado. Não adianta reclamar do leite derramado. Fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas. Quando será que vai mudar? Fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas. Te dando ideia pra evitar. Fecha a manca das falhas. Não pensa adiante, só quer viver o instante. Bate de frente e acha que é sempre um gigante. Se tá com os amigos, acha que é bandido. Mas apronta e fica vários dias escondidos. Quer ter moral, quer ser o maioral. Vive pagando uma madeira, é um paga-pau. Na droga tá fundado, final sentenciado. Nem cola mais na área, tá desconectado. Já tá mandado papo, aqui não tem otário. Não vai ter nem conversa se corre pro lado errado. A banca é pesada, só louco na pegada. Crazy dogs na pista, o som que é paulada. Usa da pilantragem pra se adiantar. Esqueceu até de quem devia pra pagar. Depois não vai dizer que não foi avisado. Não adianta reclamar do leite derramado. Fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas. Quando será que vai mudar? Fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas. Te dando ideia pra evitar. Fecha a manca das falhas. Saindo a milhão, caçando os vacilão. Pois atitude errada não tem pano não. A banca Crazy Dogs segue fazendo corre. É o som que bate forte, deixando os ratos em choque. PH Black, Fênix que renasceu. Nunca largando o rap, caça aos fariseus. Fox é nova vida, cachorro louco rima. Completando eu tô por cima, olha e admira. Sempre mirando ataque, rimando consciente. O relato verbal sincero de um sobrevivente. Contra a imprudência, vou continuar mandando ideia. Para ver cada vez menos nego se afundando. Usa da pilantragem pra se adiantar. Esqueceu até de quem devia pra pagar. Depois não vai dizer que não foi avisado. Não adianta reclamar do leite derramado. Fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas. Quando será que vai mudar? Fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas, fecha a manca das falhas. Te dando ideia pra evitar. Fecha a manca das falhas. Haha, viu no que deu tanta mancada? Não tem jeito, quem vacila cai. Crazy Dogs, ih mano, não vai prestar, não vai prestar. Se continuar vacilando, fecha a manca das falhas.